Esta semana, no Esta Semana... Conversas indiscretas, mortos nomeados e a voz de Whitney Houston. Tem agora início, Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por sociedade, economia, política, música, vários temas que dependem de semana para semana. O município de Setúbal está de luto depois do acidente que vitimou 5 trabalhadores de uma obra em curso no mercado do Livramento. Foi na terça-feira. As 5 vítimas, 3 portugueses, 1 guineense e um quinto elemento de nacionalidade na altura não revelada, eram trabalhadores de uma empresa intitulada ABB Alexandre Barbosa Borges. Os homens ficaram soterrados sob uma parede centenária, com cerca de 100 metros de comprimento e 8 de altura, que ruiu quando procediam a trabalhos da obra de ampliação do edifício. Um 6º trabalhador, que operava uma retroescavadora, sofreu ferimentos ligeiros. A Câmara de Setúbal teme que as paredes laterais do mercado possam estar em risco de colapso e por isso decidiu o encerramento temporário do espaço. A parte já requalificada do edifício não está em perigo, garantiu a Presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira. A autarca disse ainda, em conferência de imprensa realizada no próprio dia, terça-feira, num dia muito triste para Setúbal, em que se abateu aqui uma grande tragédia, faleceram 5 trabalhadores que estavam a trabalhar para a empresa que estava a requalificar o nosso mercado Livramento, uma obra emblemática para a cidade de Setúbal. Maria da Dores Meira referiu também que a Autoridade para as Condições de Trabalho está a apurar os motivos que levaram ao desabamento da parede, salientando que tinha sido contratada uma empresa para fiscalizar a obra. A construção estava a ser acompanhada por uma empresa de fiscalização contratada para o efeito e por técnicos da Câmara Municipal, designadamente uma engenheira, que estava diariamente no local a acompanhar a fiscalização e a empresa construtora, disse a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Também na terça-feira, o Presidente da Prevenção Rodoviária, José Manuel Trigoso, disse que os jovens deveriam poder começar a conduzir aos 16 ou 17 anos, em Portugal. No Parlamento, onde participou em mais uma sessão do Grupo de Trabalho sobre Segurança Rodoviária, Trigoso afirmou que os jovens a partir dos 16 anos deviam ser autorizados a tirar a carta de veículos ligeiros e a conduzirem com um tutor ao lado, como já se faz noutros países como a Holanda, Suécia ou Finlândia, onde o acesso ao título de condução é gradual. O Presidente da Prevenção Rodoviária recomendou ainda a diminuição da taxa de alcoolemia para 0,2 gramas por litro para os jovens condutores nos 3 primeiros anos de carta. Acerca dos acidentes e número de mortes que ocorrem nas estradas portuguesas, o perito salientou que mais metade, mais concretamente 54,5% das vítimas de desastres rodoviários, ocorrem dentro das localidades, o que coloca Portugal no fim da tabela europeia a par da Roménia. Quanto à sinistralidade total, disse que Portugal está em 21º lugar entre os 27 países da União, com 690 mortos registados no ano passado num local nos acidentes, contabilidade que deverá subir para 890 se forem somadas as vítimas que faleceram nos 30 seguintes. José Manuel Trigoso reconheceu que houve uma evolução muito positiva desde 1975, o ano em que morreram mais pessoas nas estradas portuguesas, registando-se uma redução de 74% no número absoluto de vítimas mortais em acidentes de trânsito entre 75 e 2011. Angela Merkel apontou a Madeira como um mau exemplo da aplicação dos fundos estruturais europeus. A chanceler alemã, que falava numa palestra da Bella Foundation em Berlim, referiu que na região autónoma portuguesa as verbas de Bruxelas serviram para construir túneis e autoestradas, mas não para aumentar a competitividade. Merkel sublinhou que os fundos estruturais devem servir para apoiar financeiramente as pequenas e médias empresas e não para grandes obras públicas. A União Europeia aprovou a distribuição de cerca de 350 mil milhões de euros de fundos estruturais pelos Estados-membros no período entre 2007 e 2013, cabendo a Portugal cerca de 25 mil milhões. A chefe do governo alemão produziu declarações ignorantes sobre a Madeira, mas que explicam as opções erradas da atual situação económica europeia, bem como a gritante insensibilidade social que se vive na Europa. Isto estava num comunicado do sítio da internet da presidência do governo regional da Madeira. O mesmo senhor disse: eu convido Angela Merkel a vir cá à Madeira. Quem terá sido? Ah, Alberto João Jardim. Novidade? Pode parecer brincadeira de carnaval, por falar em Alberto João Jardim, mas a decisão está tomada pela Câmara de Torres Vedras. Quem, na terça-feira de intrudo, ou seja, dia 21, pretenda deslocar-se ao Tribunal de Trabalho, Centro de Emprego ou Inspeção do Trabalho, vai ter que pagar bilhete para andar na rua. A esses três serviços já foi por mim solicitado que não marquem diligências ou julgamentos para esse dia terça-feira, até porque não há as condições para as fazer em termos de ruído. Tenho a certeza absoluta, porque conhecem o que é Torres Vedras no dia de carnaval, que não vão fazer atendimentos nesse dia. Disse o Presidente da Câmara Carlos Soares Miguel, Presidente da Câmara Torres Vedras, à Rádio Renascença. Há, contudo, exceções. Quem tiver serviços marcados nesses atendimentos, basta-lhes, à entrada, apresentar a convocatória, não terão qualquer problema, garante o autarca. Já quem se queira dirigir alguma daquelas entidades por iniciativa própria, vai ter que o fazer até às 11 da manhã, porque às 11 as portas estão fechadas e a partir daí, efetivamente, se não tiver uma convocatória, vai ter que pagar bilhete para entrar, como sempre foi. No percurso do desfile carnavalesco, estão também os correios. No que toca às lojas, a autarquia pediu em comunicado aos empresários que encerrem os seus estabelecimentos comerciais nesse dia. A organização do evento, por seu lado, vai oferecer bilhetes aos funcionários públicos que estejam a trabalhar dentro do recinto do Corso. E depois ainda se queixam, o carnaval não podia ser, tem que ser férias para toda a gente, ora aí está. E ainda se queixam, dizia eu, que o Pedro Passos Coelho não tem razão quando diz que os portugueses deviam ser mais exigentes e menos picuinhas. Quinta-feira foi o dia da bronca na Bélgica. Ninguém morreu, pelo menos que eu saiba. Mas numa conversa informal, antes da reunião do Eurogrupo em Bruxelas, o ministro das Finanças alemão tranquilizou Vítor Gaspar com a disponibilidade para um reajustamento no pacote de ajuda, mas só após a situação da Grécia estar resolvida, o que parece estar a ser complicado. Wolfgang Schäuble disse ao homólogo português que, face ao sucesso negocial relativo ao segundo pacote de ajuda internacional à Grécia, a Alemanha está disponível para rever as condições do acordo assinado com Portugal. Vamos ouvir o vídeo com tradução em simultâneo e tudo. Nós somos muito avançados. Começa o alemão a falar. Se no final precisarmos de fazer um ajustamento ao programa português, depois de tomadas as grandes decisões sobre a Grécia, isso é essencial. Mas depois, se for necessário um ajustamento do programa português, nós estaremos preparados. E Vítor Gaspar, agradecemos muito. E o alemão, de nada. O problema é que os membros do Parlamento alemão e a opinião pública na Deutschland, na Alemanha, não acreditam que as nossas decisões são sérias, porque não acreditam nas nossas decisões sobre a Grécia. E diz Vítor Gaspar, mas fizemos progressos substanciais no quadro europeu. Sim, vocês fizeram progressos. Sim, fizemos. E agora precisamos trabalhar. Hoje. E enquanto o alemão dizia que sim com a cabeça, lá acabou a conversa. Quem se pode dar mal com isto? É a TVI. É que os meninos das bandas A4 deviam saber que a gravação destas mesmas conversas estão proibidas. O papel é pequeno, mas está lá fixado na capital da Bélgica que não são permitidas captações de sons, de imagens, pode ser, mas de som destas conversas informais antes da reunião, do início da reunião do Eurogrupo, e por isso o único som que poderiam retirar era do som de fundo. As conversas e o ambiente, mas conversas entre ministros ou outros quaisquer responsáveis, a captação das mesmas está completamente proibida. Nota-se. Parece-me ser quase caricato que haja a ideia de que ser militante do PSD, nem que seja uma figura notável como Braga de Macedo ou Eduardo Catroga, é algo como ser criminoso. Bom, e quando vai a uma indicação de um militante do CDS, por menos conhecido que ele seja, não se vai ver quem ele é. Ou então, no caso da EDP, quando se afirmou que para o Conselho Executivo se tinham nomeado 6 pessoas ligadas ao PSD, pasme-se, pessoas como a Elidio Pinho, pessoas cronicamente apoiantes do Partido Socialista, ligadas ao PSD, o que é de extraordinário, 6 em 21, e não haja a curiosidade de ir conhecer quem são os 15 em 21 que não são afetos ao PSD. E então chegaríamos à conclusão que teríamos nomes como o comandante Gomes Mota ou com o Dr. Alberto Castro, aliás, pessoas intocáveis do ponto de vista curricular, mas manifestamente ligadas ao Partido Socialista. Acabamos de ouvir um excerto da emissão 16 de janeiro de Conselho Superior, programa diário que pode ser escutado na Antena 1. O primeiro destes três últimos nomes que Luís Filipe Menezes referiu foi o comandante Gomes Mota. Ora, o problema é que o comandante Gomes Mota morreu há 10 anos. Um familiar do falecido escreveu sobre o assunto ao provedor da Rádio Pública e Mário Figueiredo aconselhou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia a fazer a devida correção. 2 semanas depois. Se me permite, só para terminar, a semana passada eu referi-me à EDP e referi-me a uma maioria dita socialista ou de esquerda no Conselho Geral da EDP. Referi o nome do comandante Gomes Mota, obviamente por lapso, trata-se de um seu familiar, aliás, tecnicamente prestigiado e que tem mérito para lá estar, mas que não releva à questão fundamental que aquilo que eu referia, que era da tal maioria de esquerda no Conselho Geral da EDP. Está feito o reparo, Luís Filipe Menezes. Bom dia, até para a semana. Realmente está feito o reparo. E um tal de lamento. Peço desculpa à família. Perdão por qualquer dano causado, não? But I know I'll think of you every step of the way. And foi hoje de manhã que acordei, liguei a televisão, mudei para a BBC e soube. Morreu Whitney Houston. Faleceu ontem, a cantora e atriz norte-americana em Los Angeles. Estava no Beverly Hilton Hotel, onde estava hospedada, já que na próxima madrugada, daqui a algumas horas, iria marcar presença na cerimónia dos Grammys. Durante 15 anos, Whitney dominou as tabelas de vendas, 170 milhões de álbuns vendidos, incluindo 7 multiplatinados consecutivos. Interpretou o single com maior sucesso comercial na história da música norte-americana, I Will Always Love You. Isto se excluirmos as canções com objetivos de doação de fundos. O tema principal do filme Guarda-Costas, que estamos a ouvir como cenário de fundo, conseguiu cerca de 9 milhões de cópias um pouco por todo o mundo. A lista de prémios não para. 2 Emmys, 6 Grammys, 30 prémios Billboard, 22 American Music Awards, os prémios norte-americanos. É a única artista a ter recebido pelo menos um Grammy, um Emmy, um MTV Video Music Award, um MTV Movie Award, um People's Choice Award e um Billboard Music Award. O que transformou Houston na artista feminina mais premiada de todos os tempos, de acordo com um livro de recordes do Guinness. No cinema, Whitney terminou há pouco tempo uma nova versão do filme Sparkle, que vai estrear em agosto deste ano. Antes de ingressar no mundo da música, Houston foi uma das modelos adolescentes mais requisitadas da época. Depois veio o auge, o grande sucesso, a fama, mas a última década foi marcada mais por problemas relacionados com drogas e por um casamento turbulento com o cantor Bobby Brown do que outra coisa. A sua última interpretação pública, mesmo que em tom informal, foi numa festa integrada nas pré-cerimónias dos Grammys. Na quinta-feira à noite, Houston cantou Yes, Jesus Loves Me. You told me you loved me. I loved you. For what? Yes, Jesus loves me. Sim, Jesus ama-me. Whitney Elizabeth Houston nasceu no dia 9 de agosto de 1963. Faleceu ontem, 11 de fevereiro de 2012. Tinha 48 anos. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 27ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias.